Atenção! Vai começar a transmutação cerebral. Dessa experiência, ninguém sai igual. Deixe que a mente dos seres superiores invada a sua. Deixe que o conhecimento universal entre em você. E lembre-se que os que salvarão são os que você chama de ET. A revolução espiritual, intelectual, começou. O planeta finalmente se salvará. Enquanto os mestres falam, só nos resta escutar. Abra sua mente para esse conhecimento inédito. Liberte-se de suas posses e de seu cartão de crédito. Nossos mestres mandaram sua mensagem muito em breve. Deixe que o conhecimento universal entre vocês. Somos apenas humanos. Temos muito que aprender. A evolução espiritual e cultural começou. O planeta finalmente se salvará. Enquanto os mestres falam, só nos resta escutar. Enquanto os mestres falam, só nos resta escutar. É isso aí! Que beleza! Não perca seu tempo. Se renda aos mestres. Eu era uma pessoa drogada. Eu era uma pessoa que não fazia nada na vida. E agora, eu tô muito melhor.